A fecheiro 13, página 100. Foi-lhe fácil sair da Cooper's Arms do domingo à noite. Dormia sozinho, Dick e Mag ressonavam, e William Henry não acordava mesmo que houvesse trovoada. Havia lua cheia e o céu estava sem nuvens. Que sorte! Ao chegar às proximidades do número 137 de Redcliffe Street, um sino solitário tocava à meia-noite. Procurou o abrigo escuro de uma bomba de água pertencente ao fabricante de canos do outro lado do pátio e instalou-se pacientemente à espera. 2 horas. Certamente que tinham tudo bem preparado, pensou. Dentro de 2 horas surgiria lentamente a madrugada. Apareceram os 3. Thorne, Cave e Cilly Trevelyan. Porém, foi-lhe difícil reconhecer o último dos homens. O afetado cavalheiro fora substituído por um homem magro e decididamente enérgico, vestido de negro, com o cabelo cortado, curto e calçando botas. Cave chegou no seu velho corcel. Thorne e Cilly, numa carroça puxada por uma parelha de enormes cavalos, e todos os 3 trataram de descarregar 4 dúzias de barris, obviamente vazios. Cave abriu uma porta fora de uso nas traseiras da câmara de destilação e os barris desapareceram dentro dela. 1 minuto depois, Thorne regressava, gemendo, porque empurrava um barril cheio. Cave azafamava-se na carroça e apoiou uma rampa na parte de trás. Foram precisos Thorne e Trevelyan ao mesmo tempo para empurrar cada tunel rampa acima, deitando-os de lado, num dos extremos, com uma habilidade fruto de muita prática. Passaram 60 minutos no relógio de Richard, até o trabalho estar terminado. Sem dúvida, dentro do edifício, os túneis vazios tinham sido colocados sob os tubos ilícitos. Quantas vezes o fariam? Não seria todos os domingos à noite, ou alguém já haveria notado. Mas se os cálculos de Richard estivessem certos, pelo menos uma vez de 3 em 3 semanas. Thomas Cave montou no cavalo e subiu a Redcliffe Street, enquanto os outros 2 se metiam na carroça, que se dirigiu devagar e em silêncio para o oriente, na direção das docas de Temple. Richard seguiu-a. No rio, os barris foram de novo deitados e rolados para uma barcaça de fundo raso, manobrada por um homem seu desconhecido, mas não de Thorne ou de Cilly. Depois, os 3 soltaram um dos cavalos e prenderam-no à barcaça. O desconhecido saltou-lhe para cima, batendo-lhe com força, até que o animal começou a descer com grande esforço o atalho, puxando à sirga a barcaça com a sua carga, com Cilly a bordo. Uma vez certo de que tudo iria correr conforme o planeado, William Thorne partiu na carroça. Já sei tudo, disse Richard para consigo. O rum vai para um qualquer lugar perto do Bath, onde Cilly e o desconhecido vendem ou transferem para outro barco, para que siga para Salisbury ou Exeter e possam dividir por 4 um lucro chorudo e livre de impostos. Porém, estava disposto a apostar que era Cilly Trevelyan quem recebia a parte maior. O que iria fazer, afinal? Depois de dar voltas à cabeça a caminho de casa, Richard decidiu que era tempo de contar ao pai. Dick e Mag já estavam levantados, mas William Henry dormia ainda quando Richard entrou na Cooper's Arms. Os pais lançaram um ao outro um olhar conspirativo, tendo reparado, ao descer as escadas, que a cama de Richard estava vazia. Como haviam de dar a entender a um viúvo recente que compreendiam uma sua ausência ocasional? Mãe, saia, disse Richard sem cerimónia. Preciso falar com o pai em particular. Com ar mundano, Dick preparava-se para ouvir uma história de necessidades urgentes e de um belo rosto feminino encontrado no dia anterior em St. James, quando afinal se viu sabedor de uma conspiração de imprevista vilania. — Que devo fazer, pai? — Um encolher de ombros, um olhar de esguelha. Há apenas uma coisa que um homem decente pode fazer. Vai imediatamente e em segredo falar com o almoxarife da fazenda. Chama-se Benjamin Fisher. Pai, o seu negócio, a sua amizade com o Tom Cave arruinaria tudo para si. Que disparate, disse Dick em voz forte. Há outros bons fabricantes de rum em Bristol e conheço-os a todos. Estou também de muito boas relações com todos eles. Tom Cave é mais um velho conhecido do que um amigo, Richard. Nunca o viste comer à minha mesa, nem eu à dele. Além do mais, sempre soube que era um aldrabão. Sorriu. Vê-se-lhe nos olhos. Não reparaste? Nunca têm uma expressão franca. Sim, disse sombriamente Richard. Já reparei. Mesmo assim, tenho mais pena dele do que do Thorne. Quanto ao Silly, fez um gesto, como se quisesse afastar uma coisa horrível. O homem é um monte de trampa, mas que ator! O peralvilho disfarçado, afinal, é um homem muito esperto. Hoje não vais trabalhar, disse Dick, empurrando Richard para as escadas. Vais vestir o teu melhor fato de domingo, o meu chapéu novo e dirigir-te à repartição da fazenda. E nem uma palavra a ninguém. Estás a ouvir? E também não precisas estar tão embaixo. Se essas beldades rapinaram de facto metade do rum que pensas que levaram, terás uma boa recompensa pelos teus cuidados. O suficiente para que William Henry seja educado a teu contento. Foi essa a ideia que impeliu Richard, com as suas roupas escuras de domingo e o melhor chapéu de Dick na cabeça, a dirigir-se a Queen Square. A repartição de fazenda ocupava o extremo de um quarteirão entre a praça e a Princess Street. Nesta desejável avenida situava-se a casa do Sr. Thomas Cave. E Richard em breve descobriu que os funcionários da fazenda eram umas lesmas que utilizavam as suas secretárias para tratar as ressacas, principalmente à segunda-feira. Eram desorganizados, desinteressados e preferiam nada ter que fazer. Por isso, Richard levou várias horas a subir a escada da hierarquia. Olhando para os rostos enfadados, Richard recusou-se a dizer mais do que o facto de ter descoberto uma fraude e queria ver o almoxarife em pessoa, o mais importante de todos, se possível superior ao comandante. Finalmente, às 3 da tarde, sem ter almoçado e com a sua famosa paciência nitidamente abalada, conseguiu uma entrevista. Tem 5 minutos, Sr. Morgan, disse o Sr. Benjamin Fisher, detrás da sua secretária. Não era preciso perguntar se o almoxarife alguma vez fizera trabalho de campo. Espreitou Richard através das pequenas lentes redondas de um par de óculos de que não necessitava para examinar os documentos que tinha sobre a mesa. Era míope. A sua casa sempre fora uma secretária. Significava que não o compreenderia do mesmo modo que qualquer um dos seus agentes. Por outro lado, continuou Richard a pensar, poderia significar que não aceitava subornos. De certo que os homens que andavam no campo o faziam. De contrário, ele não precisaria de ali estar. Richard contou a sua história em poucas palavras. Que quantidade de rum calcula que essas pessoas retiram por semana? Inquiriu o Sr. Benjamin Fisher, quando Richard terminou. Se forem buscar os tonéis, de 3 em 3 semanas, senhor, aí uns 800 galões por semana. O caso mudou de figura. O senhor Fisher endireitou-se, poisou a pena e empurrou o bocado de papel na margem do qual tomava notas. Pôs de novo os óculos. Os seus olhos, 2 berlindes azul pálidos, nadando sob camadas de vidro, abriram-se mais. Sr. Morgan, trata-se de uma fraude enorme. Não poderá estar enganado nos seus cálculos? Sim, senhor, claro que sim. Mas se mudam os tonéis de 3 em 3 semanas, então são 800 galões por semana. Ontem foi dia 1 de junho E posso testemunhar que os barris que os três homens levaram para a destilaria estavam completamente vazios, pois podiam dar-lhes pontapés, como se de bolas se tratasse. Entretanto, os cascos que saíram estavam tão cheios que foram precisas duas pessoas para rolar um deles sobre a rampa. Imagino que o próximo domingo que vão utilizar seja o dia 22 de junho. Se os seus homens se esconderem lá perto, a partir da meia-noite, poderão surpreender todos os três em flagrante delito, disse Richard, apostando em que tinha razão. Obrigado, Sr. Morgan. Sugiro que volte ao trabalho e se conduza como de costume até voltar a ser contactado por esta repartição. Em nome de Sua Majestade, tenho de lhe apresentar os sinceros agradecimentos da parte da repartição da fazenda pela sua diligência. Richard dirigia-se já à porta, quando o almoxarife da repartição falou de novo. Se a fraude for tão grande como diz, Sr. Morgan, haverá uma recompensa de 800 libras, 500 das quais serão suas, depois de ter testemunhado no julgamento deles, claro. Não resistiu a perguntar. E quem recebe as outras 300? Os homens que prenderem os culpados, Sr. Morgan. E pronto. Richard voltou para casa. Tinha razão, meu pai, disse a Dick. Se tudo se passar como espero, recebo 5/8 de uma recompensa de 800 libras. Dick pôs um ar cético. 300 libras parece-me uma soma excessiva para uma dezena de funcionários da fazenda que nada mais fazem, para além do ato de detenção. Aquilo fez Richard rir. Meu pai, não pensava que fosse tão ingênuo. Suponho que os funcionários da fazenda que levarão a cabo a detenção receberão apenas 50 libras. As outras 250 passarão, sem dúvida, para os bolsos do Sr. Benjamin Fisher. No domingo, dia 22 de junho, uma dezena de funcionários da fazenda arrombaram a porta das traseiras da destilaria Cave, enfiaram pelas instalações desertas, armados de varapaus, e aí localizaram 4 dúzias de tonéis de 50 galões com rum ilícito ligados aos alambiques por tubos, também ilícitos. Quando o Sr. Thomas Cave chegou no seu cavalo às 2 horas da manhã de segunda-feira, e o Sr. William Thorne e o Sr. John Trevelyan, Seeley Trevelyan, apareceram logo a seguir na carroça, já à porta em pedaços, e os selos da repartição da fazenda, sobretudo o que lá estava dentro, contavam uma inegável história. Fomos traídos, disse o Sr. Thorne, mostrando os dentes. Cave estremeceu de terror. Seeley, que vamos fazer? Como o rum desapareceu, sugiro que vamos para casa, disse Seeley friamente. Por que não estão aqui para nos prender? Perguntou Cave. Porque não querem trabalhos, Tom. A quantidade de rum deve ter-lhes dito que estavam envolvidas pessoas violentas. É um crime punido por enforcamento. Um funcionário da fazenda não recebe o suficiente para se arriscar a um tiro nas tripas. As nossas fontes deveriam ter-nos avisado com antecedência. Isso deviam, disse Seeley com ar sinistro. Tudo me leva a pensar que a ação veio de cima e que usaram desconhecidos. Richard Morgan, vociferou Thorne, batendo com um punho na palma da outra mão. Aquele maldito traiu-nos. Richard Morgan? Trevelyan franziu a testa. Está a falar daquele homem muito bem parecido que arranja as fugas? Os olhos de Thorne detiveram-se sobre ele, com surpresa. Ergueu a lanterna para observar de perto o rosto de Seeley. O senhor é um mistério para mim, Seeley, disse lentamente. Gosta de mulheres ou de homens? De quem eu gosto não é importante, Bill. Vá para casa e trate de inventar uma história para o almoxarife. É o senhor que vai ficar com as culpas. Como? Eu? Todos teremos de assumir. Receio que não, disse Silly Trevelyan alegremente, saltando para a carroça. Não lhe disse, Tom? Disse-me o quê? Mas o Sr. Cave limitava-se a tremer e a abanar a cabeça. Tom passou a licença para seu nome, declarou Silly. Para ser franco, já há algum tempo. Pensei que fosse boa ideia. E ele percebeu imediatamente. Quanto a mim, não tenho a mínima ligação com a destilaria de Cave. Abanou as rédeas para pôr os cavalos em movimento. William Thorne ficou pregado ao chão, incapaz de se mexer. Para onde vai o senhor? Perguntou em voz fraca. Os dentes de Silly, muito brancos, faiscaram num sorriso. Para as docas de Temple, claro, para alertar o nosso associado. Espere por mim. Pode ir para casa a pé, Bill, declarou o Sr. Silly Trevelyan. A carroça deslizou, deixando Thorne diante de Cave. Como pôde fazer-me uma coisa destas, Tom? Cave passou a língua pelos lábios. Silly insistiu, choramingou. Não me posso opor a esse homem, Bill. E considerou a ideia excelente. É mesmo seu, sua bosta velha, disse Thorne com azedume. É Silly, insistiu Thomas Cave. Mas não vou deixá-lo desamparado, prometo. Faço o que for preciso para o livrar. Ofegante do esforço, conseguiu erguer-se e montar a cavalo. Thorne não fez qualquer gesto para o ajudar. Não vou deixá-lo esquecer essa promessa, Tom. Mas muito mais importante é o assassínio de Richard Morgan. Não, exclamou Cave. Tudo menos isso. A repartição da fazenda sabe. Mato o informador e seremos todos enforcados. Se isto for a julgamento, quem vai ser enforcado sou eu. De modo que me importa? Perguntava já aos gritos. É melhor que garanta que isto nunca há de ir a tribunal, Tom. E pode avisar Silly. Se ele me afundar, Richard Morgan não será o único delator. Afundo a si e a Silly. Vamos todos para as galés. Ouviu? Todos. O Sr. Benjamin Fisher convocou Richard para a repartição da fazenda, logo na manhã do dia seguinte, 23 de junho. Aviso para que não volte ao trabalho, Sr. Morgan, disse o almoxarife com duas manchas vermelhas a queimarem-lhe as faces. Os idiotas dos meus homens invadiram a destilaria de Cave durante o dia, de modo que ninguém foi preso. Limitaram-se a confiscar o álcool. Richard ficou de boca aberta. Valha-me Deus. Muito bem dito, mas em vão. Faço meus os seus sentimentos, mas o mal está feito. A única pessoa que a fazenda poderá processar é o detentor da licença, por ter rum ilícito nas suas instalações. O velho Tom Cave? Mas não é ele o vilão principal. Thomas Cave não é o detentor da licença. É William Thorne. Richard abriu de novo a boca. E Silly Trevelyan? Com um ar do mais absoluto desagrado, o Sr. Fisher apertou as mãos e inclinou-se para a frente. Sr. Morgan, apenas podemos levantar um processo a William Thorne. Pôs os óculos com uma careta. O Sr. Trevelyan está extraordinariamente bem colocado. E a opinião geral que corre na cidade é de que é um simplório, elegante e inofensivo. Vou eu próprio falar com ele, mas devo avisá-lo que se chegasse a tribunal, seria a sua palavra contra a dele. Lamento muito, mas a menos que saiam à luz novas provas, o Sr. Trevelyan é inimputável. Nem mesmo tenho a certeza, finalizou com um suspiro, de que tenhamos o suficiente para enforcar William Thorne, embora, certamente, seja deportado 7 anos. Por que não esperaram os seus homens para os apanharem flagrante? Cobardia, senhor. É sempre assim. O Sr. Fisher tirou os óculos e limpou-os furiosamente, pestanejando para afastar as lágrimas. Embora seja muito cedo, o Sr. Thomas Cave está lá embaixo à espera. Imagino que para negociar um acordo. oferecendo-se para pagar uma pesada multa. É aí que está o dinheiro, Sr. Morgan. Não sou tão cego que não veja que William Thorne é uma manobra de diversão. A fazenda não conseguirá qualquer recompensa dele, mas talvez consiga do dono. Isto diz-lhe respeito. É a sua recompensa, claro. Quando Richard saiu, encontrou Thomas Cave no átrio, mas teve o bom senso suficiente para nada dizer ao passar. Não valia a pena ir à destilaria. Voltou para a Cooper's Arms. Agora não tenho trabalho. E dois ou três dos culpados vão escapar à justiça, disse a Dick. Se eu tivesse adivinhado. Parece-me que o Tom Cave vai pagar a fiança do Thorne, disse Dick, alegrando-se. Tens uma coisa a agradecer, Richard. Seja de que maneira for, vais conseguir as 500 libras. Era verdade. Mas acabou por ser um consolo menor do que Dick calculava. Pelo menos, em parte. Richard queria ver o Sr. John Trevelyan, Cilly Trevelyan, na cadeia. Não sabia bem porquê, mas provavelmente seria devido àquele descarado olhar de apreço que o insultara da primeira vez que o vira. Sou menos que pó para aquele peralvilho efeminado e detesto, sim, detesto. Pela primeira vez na minha vida, sinto-me invadido por uma emoção que nunca até hoje teve significado para mim. O que dantes era apenas uma palavra, transformou-se agora num facto. Sentia saudades de Peg nesses tempos difíceis. O desgosto da sua partida fora grande, embora diminuído quando se lembrava dos últimos anos de contrariedades, lágrimas e bebida. Porém, enquanto os dias passavam e ele percorria Bristol em busca de emprego, essa Peg esbatia-se para ser substituída pela mulher com quem havia casado 17 anos atrás. Precisava de se aninhar junto a ela, de durante a noite conversar em voz baixa com ela, de procurar o único consolo sexual que considerava verdadeiramente satisfatório, em que o amor e a amizade contribuíam tanto como a paixão. Já não tinha ninguém com quem falar, pois apesar de o pai o apoiar firmemente, Dick sempre considerara o filho mole demais, um pouco fraco. E a mãe era a mãe, cozinheira e criada de fora ao mesmo tempo. Dentro de poucos anos, William Henry seria um seu igual. Nessa altura apenas lhe faltaria consolo sexual. E isso, Richard já resolvera, teria de ser adiado, até William Henry atingir a maturidade completa. Não imporia uma madrasta ao seu amado filho, e prostitutas eram mulheres que não suportava, por muito simples e básico que fosse o alívio que buscava.